sitting by my window. CW Base MC. What do I see? É assim. All the rain is falling now. Is there no love left for me? Dario nos beats. Desde moleque ensinado a manter meu valor, dedicado, certo caminho, honesto com trabalhador. Trabalho momentos, sentimentos e arrependimentos, frio como vento, importante do conhecimento. De cada dia vivido, cada página escrita, cada objetivo, um compromisso, uma conquista. No espaço vago, amarrando o laço, riscando o caderno, dedos amarelos, derrubando os castelos. Papo reto não faz curva, toma banho na chuva, soldado da rua, poeta urbano da cultura. Meu rap é um nocaute, um baque pra quem escuta, nesse primeiro round da eterna luta, na busca nunca roubei, pra dizer que sou tal, conquistei meu respeito sozinho na capital, mantendo minha moral em todos os cantos da cidade, sendo verdadeiro, respeitado pela humildade. É assim que eu canto meu hino, sendo assim o rap meu compromisso, visto a camisa dos maloqueiros triteiro, mantendo meu coração puro e verdadeiro. É assim que eu canto meu hino, sendo assim o rap meu compromisso, a camisa dos maloqueiros triteiro, mantendo meu coração puro e verdadeiro. Cada degrau andado na cidade holograma, conheci, aprendi pra poder sair da lama. Sem grana, sem fama, mantive a essência, com decência, transparência, sem ofensa. Prensa, pensa, busque a ciência, química pura, pesada, com consistência. Deus, minha crença, mantenha a dicção perfeita, com certeza, cantando a beleza, usando a cabeça, que é infalível. Rap meu combustível, o brilho da lua me mantendo invencível, fazendo ser possível eternizar a minha voz. Poesias em forma de rima, simples e feroz, a sós, veloz, procurando a resposta. Vários porquês, sem cachê, sem proposta. Façam suas apostas, independente do fim, o porquê da resposta sempre esteve dentro de mim. É assim que eu canto meu hino, sendo assim o rap meu compromisso, visto a camisa dos maloqueiros triteiro, mantendo meu coração puro e verdadeiro. É assim que eu canto meu hino, sendo assim o rap meu compromisso, visto a camisa dos maloqueiros triteiro, mantendo meu coração puro e verdadeiro. Aí, família Under Raps, família aqui mesmo, 14.